Ok, mais uma vez inovando na cena. N4. DJ Rafa na produção, feito em casa, Irmandade Negra. Cai novas linhas, aumenta a qualidade, compra por mercadoria auditiva. Vagabundo curte um rap, mas na festa não se toca. Se joga. O fim de tarde trouxe a glória e o tema veio sem esforço. Onde estão todos aqui? Incentivando a agir, todo apoio é bem-vindo. Muros caídos na trajetória. Se joga. O fim de tarde trouxe a glória e o tema veio sem esforço. Onde estão todos aqui? Incentivando a agir, todo apoio é bem-vindo. Muros caídos na trajetória. Se joga. O fim de tarde trouxe a glória. Acionamos o Rafa, próximo nível feito em casa. Passa primaveras e a levada, sempre afiada. Nada acha no Aurélio, o segredo do mistério. Vai além do que se vê, rotina é mulher do tédio. Justo à minha frente, o falso do outro lado. Saber a dose do veneno pra nunca ser contaminado. Nocauteado, ficou o lobo, não o cordeiro. Pro apogeu, não é só trabalho, sorte adianta o tempo. Ter tudo engatilhado, peco equivocado. Treinamento intensivo sob o signo de Sagitário. E o tema veio sem esforço. Onde estão todos aqui? Incentivando a agir, todo apoio é bem-vindo. Muros caídos na trajetória. Se joga. O fim de tarde trouxe a glória. E o tema veio sem esforço. Onde estão todos aqui? Incentivando a agir, todo apoio é bem-vindo. Muros caídos na trajetória. Se joga. O fim de tarde trouxe a glória. Agradecido do convite, um brinde pro ouvinte. Ondas sonoras me conduzem por onde a rua define. Eu não sumi, eu estou no beat. Isto me imortaliza. Escolha a faixa do CD pra nos ter de companhia. N4 sacrifique, bingos, bico treme. Ao caminho da gente ao tema, se subentende. Crio raízes da semente. Vejo, me emociono, sabendo de cor o texto. Ainda que tem piolho no esgoto, fico medo. Naquela já foi o tempo. Subo no palco em pleno fôlego, em troca tenho respeito. E o tema veio sem esforço. Onde estão todos aqui? Incentivando a agir, todo apoio é bem-vindo. Muros caídos na trajetória. Se joga. O fim de tarde trouxe a glória. E o tema veio sem esforço. Onde estão todos aqui? Incentivando a agir, todo apoio é bem-vindo. Muros caídos na trajetória. Se joga. O fim de tarde trouxe a glória. Panela predomina em quase tudo dessa vida. O falso dissimula bem, cuidado com a simpatia. Bote o freio na língua, imprime este recado. Não julgue pela aparência, pois muitos estão armados. Ela tem o papo doce, é bruxa e não rainha. Atrás de fama, dólar, herança de família. Pérola ou safira, rubi ou diamante. Tá sobrando Deus pobre, senão uísque vira laxante. Nos tentam toda hora, mas isto pouco importa. Quem tem ideia, não apela. O fim de tarde trouxe a glória. Glória, glória. E o tema veio sem esforço. Onde estão todos aqui? Incentivando a agir, todo apoio é bem-vindo. Muros caídos na trajetória. Se joga. O fim de tarde trouxe a glória. E o tema veio sem esforço. Onde estão todos aqui? Incentivando a agir, todo apoio é bem-vindo. Muros caídos na trajetória. Se joga. O fim de tarde trouxe a glória. Glória, glória, glória, glória. Irmandade negra. Reta com uma linha que nos liga até a próxima estação. É a conversa que inicia. Pela cultura, pois deixar roubar jamais. Leva no grito, não vai. Gira, aproveita, não vai. O colega comigo, não vai. Brasil SP é o cenário do espetáculo. Pra quem está atrasado, cheque o horário. No compasso da batida, um nome resume o fato. Fato.